ele, mesmo nestas fases mais críticas, deito-me na minha cama e durmo descansado, porque sei que por trás de mim há uma organização capaz de dar respostas o mais rapidamente possível quando as pessoas precisam do vosso apoio.